No Agora é que me livre desta semana, vou estar à conversa com Pedro Coelho, que é atualmente jornalista do Expresso. Não perca esta conversa. Agora é que me livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Pedro Coelho é natural do Conselho de Oliveira do Hospital e, para os nossos ouvintes habituais, dispensa qualquer tipo de apresentação, porque, para além de jornalista do Expresso, é também locutor da Rádio Boa Nova. E hoje vamos descobrir o seu lado de leitor. Pedro, seja muito bem-vindo e muito obrigada por teres aceitado o meu convite. Olá, Fala, obrigado. É um gosto ter-te aqui, até porque provavelmente os nossos ouvintes não sabem, mas se não fosses tu e a tua ajuda, este programa também não existia, portanto, é mais do que justo ter-te aqui como convidado de hoje. E, portanto, começo por te perguntar se tu sempre tiveste hábitos de leitura, porque podemos aprender a ler, mas é um bocadinho diferente de gostar de ler por nós próprios. Eu era um leitor muito assíduo e muito ávido quando era mais novo. Eu comecei a ler cedo, quando eu entrei para a escola eu já sabia ler qualquer coisa, e portanto isso fez com que eu tivesse um apetite grande pela leitura. Eu lembro-me que ia à biblioteca aqui em Oliveira, na altura a biblioteca ainda era na Casa da Cultura, e eu ia buscar muitas vezes livros de Uma Aventura, e os livros dos Cinco e outros de Annie Black que eles tinham na biblioteca, e às vezes eu ia buscá-los de manhã e à tarde já os tinha. E as senhoras da biblioteca inicialmente achavam que eu não estava a ler, ou seja, que eu estava a fingir. Eu efetivamente lia muito e lia rápido, e fui assim durante muito tempo. Depois, à medida que eu comecei a trabalhar, fui lendo cada vez menos, e essa é uma coisa que eu queria corrigir, que eu gostava de corrigir e tenho tentado, mas que tem sido uma dificuldade que eu tenho tido ultimamente. Ou seja, eu não consegui voltar a encaixar a leitura no meu dia-a-dia. Pois. Mas eu acho que isto, ou seja, acho que isso que estás a dizer, que é, podes aprender a gostar ou podes gostar logo. Eu efetivamente gostava muito de ler, e era uma coisa, e é uma coisa que eu acho que me ajudou muito até depois na minha profissão. Sim, e mesmo na escola, pelo menos eu sinto que até na escola ajuda. Sim. Logo muito. Sim, até porque eu nunca fui de estudar muito, mas sempre fui de ler muito, e portanto havia muitas coisas que eu não precisava de estudar no sentido mais clássico da palavra, não é? Que nós pensamos, temos uma matéria para estudar, porque lia livros sobre os assuntos. Imagina, eu sempre gostei de história e sempre li bastante sobre história, romances históricos, etc. Ao fazer isso, de alguma maneira, eu estava a estudar, embora não fosse de uma maneira tão convencional. Acho que ajuda muito, no caso da minha profissão, não é, do jornalismo, acho que a leitura muitas vezes é uma fonte de criatividade e de vocabulário também, não é? Sim, porque, sem dúvida. Se passa muito tempo sem ler nada, e aqui com o ler, podem ser livros, como podem ser às vezes reportagens mais longas, não é, que têm um estilo um bocadinho diferente. Se passo um tempo sem ler nada, começo a sentir que estou a secar de referências criativas. E é isso. Pois, e tu mencionaste aí os livros de Uma Aventura, dos Cinco, e eu queria-te mesmo perguntar se há algum livro que tenha marcado a tua infância. A infância, é assim, no caso dos livros de infância, havia uma coleção de Annie Blyton que se chamava Aventura. Portanto, eram os livros muito velhinhos que havia na biblioteca, e eu lembro-me bastante bem dessa coleção, era a minha preferida. Eu não li toda porque não havia toda na biblioteca e já não se vendia, não se encontrava à venda. Por acaso nem sei se hoje existirá ou não, nunca fiz essa pesquisa. E porquê é que essa coleção e esses livros marcaram a minha infância? Porque a escrita de Annie Blyton tem muitas descrições. Descrições, eu lembro das descrições dos lanches deles, as descrições das paisagens. Portanto, havia um dos livros que eles, o esconderijo era atrás de uma cascata, e aquilo tinha todas aquelas plantas e aquilo, aquela vegetação das cascatas e não sei o quê. Eu lembro de ler aquilo e de ficar muito investido nos livros por causa destas descrições, porque naquela altura eu não tinha saído muito ou viajado muito, não é? daqui de Oliveira, e os livros de alguma maneira levavam-te nessas viagens, faziam-me viajar para esses sítios que eu não conhecia. Que giro. E que é o que os livros fazem ainda hoje, não é? Sim, sim. E sendo tu também um jovem, tu consideras que hoje em dia os jovens estão predispostos para a leitura? E se não, porquê? Eu acho que tem havido ótimos indicadores relativamente a isso, e nós até, por acaso no Expresso, até temos escrito sobre o assunto, que é, há cada vez mais jovens a ler, e houve um aumento da venda dos livros em Portugal graças aos jovens, nomeadamente graças a influencers de livros no YouTube, influencers de livros no TikTok. Portanto, há uma disponibilidade para ler, e essa para mim é a primeira boa notícia. Porque depois existe algum ceticismo sobre os livros que sim, que se lê. O facto também de alguns daqueles livros serem livros que partiram do Wattpad e de fanfics, etc. Sim. Existe aqui algum ceticismo. Mas eu acho que tu começando a ler, ou seja, tu ter um primeiro contacto com a leitura, seja com o que for, não é? Nós não começamos a ler livros complicados, ninguém começa Exato. A ler livros complicados, dá uma porta aberta para continuar a ler. Ou seja, eu hoje em dia leio menos, mas se eu tiver, se eu me organizar, tiver tempo, voltar a ler com um bocadinho mais de afinco, eu não vou ter nenhuma dificuldade para ler, porque é um hábito que eu já tenho, e portanto é uma coisa fácil. E que se tu não tiveres esses hábitos, é mais difícil começar. Sim. E o que eu sinto é que as pessoas estão a começar a ler mais cedo. E há uma coisa que nós muitas vezes somos pessimistas sobre os jovens e sobre o futuro das coisas e sobre o estado da nossa cultura, etc. Enfim, acho que é normal que existam essas preocupações. Eu em geral sou otimista sobre a maioria das coisas, e neste caso da leitura, se nós pensarmos, acho que nunca houve tanta gente a ler como há agora. Se isso é, se calhar estou a olhar para o copo meio cheio, mas a verdade é que nós tivemos um país com níveis de literacia baixos durante muito tempo, é uma coisa que está a melhorar. As pessoas estão a ler, os jovens estão a ler. Infelizmente os livros são muito caros em Portugal. Sim. E isso é uma coisa que dificulta que as pessoas leiam mais. Tu, por exemplo, no Reino Unido compras livros muito mais baratos. Aliás, acontece hoje jovens portugueses comprarem livros do estrangeiro Sim. e lerem em inglês, o que é um problema até mesmo para a nossa língua. Um problema no sentido de, eu não tenho problema nenhum que as pessoas falem muitos idiomas, mas eu acho que corremos o risco de pessoas a falarem inglês ou lerem inglês, etc., irem descurando a sua própria língua, o seu próprio idioma. Bom, mas dito isto, sou otimista, acho que nunca houve tantos leitores como há agora. Portanto, Portugal é uma democracia jovem, tivemos muitos anos, quase 50, em que as pessoas não podiam ler, não podiam ler o que queriam, não sabiam ler porque não tinham acesso à educação, e agora estamos a fazer uma trajetória melhor. Eu sou otimista quanto a isto. Claro que há aqui alguns fatores mais, eu diria que são fatores mais conjunturais e que se vão ultrapassar, nomeadamente esta coisa do TikTok e do YouTube, etc., que são tendências mais passageiras. Sim, momento. A verdade é que a semente fica. Sim, a verdade é que também hoje temos muito mais acesso aos livros do que tínhamos no passado, e isso também facilita muito a tarefa de ler. Sim, e de ganhar o hábito. Olha, eu por exemplo, uns livros que li recentemente são cómics, que é de uma série da Netflix. Eu conheci através da série da Netflix, é Heartstopper. E eu li os cómics online. Sim. Porque na altura, imagina, encontrei, comecei a ler por curiosidade e acabei por ler bastante. Ainda nem comprei o livro físico para ter em casa. E acho que isto é uma coisa. E hoje existem, pá, infelizmente é ilegal, mas hoje existem grupos no Telegram com livros inteiros, e uma pessoa que queira ler no telemóvel pode ler. Eu não acho prático, mas há quem o faça, e mesmo livros, os e-books, acho que hoje ajudam muito à mobilidade. Mas uma coisa engraçada é que o que se tem vendido mais são mesmo livros de papel. É aí que dá a reflexão. Sim, é uma experiência de leitura completamente diferente, pelo menos eu acho. Sim. E na tua opinião, como é que achas que a leitura e a literatura devem ser divulgadas? Achas que utilizar as redes sociais pode ser um bom meio? Sim, eu acho que é tal e qual como, por exemplo, com a divulgação das séries ou dos filmes, não é? Normalmente nós temos curiosidade para ver e para ler aquilo que as outras pessoas andam a ver e a ler. E às vezes um amigo teu fazer-te uma boa apresentação de um livro, ou de uma série, ou de um filme, é muito mais eficaz do que qualquer campanha de marketing, não é? E isso, acho que é isso que faz a diferença. E por isso é que as redes sociais têm um resultado tão eficaz nisto, porque as pessoas veem aqueles TikTokers e aqueles YouTubers a falar de livros, e aquelas pessoas que lhes estão a falar de livros são pessoas como elas. Eu acho que existe um problema na divulgação cultural em Portugal, que é as pessoas que fazem divulgação cultural em Portugal normalmente estão a falar de um nível superior àquele do, dos espectadores a quem se estão a dirigir. E tu notas isso, por exemplo, do jornalismo cultural que se faz, quer nos jornais, quer na televisão. É sempre uma coisa que está num nível mais erudito. E naturalmente que nós queremos que as pessoas cheguem a um nível mais erudito e que sejam cada vez mais cultas e que leiam e vejam coisas melhores, mas a verdade é que para tu teres uma identificação, para tu pensares, ok, eu posso ler isto e ser divertido para mim, porque eu acho que isso é fundamental. Eu não vou estar a ler na minha vida, imagina, eu trabalho. Eu não vou chegar ao fim do meu dia de trabalho e me vou pôr a ler um livro, porque aquilo é, tem de ser, é muito importante para a minha cultura. Claro que essa parte é... Nós é importante, essa claro. Parte entra em ação, mas a pessoa tem de ter uma motivação mais intrínseca e mais fácil para começar a ler, não é? Tal como muita gente chega ao fim do dia e vê uma novela. Felizmente cada vez menos pessoas veem novelas, mas... Tem que se fazer isto para o resto da cultura, ou seja, para o cinema, para as séries, para os livros. Ou seja, tem que ser divertido, tem que ser uma coisa que as pessoas pensem. Cheguei ao fim do meu dia de trabalho e eu agora vou aqui pôr-me a ler e vou ter tipo o meu momento de pausa, o meu momento de calma. Sim, porque os livros também têm essa função não só de aprendizagem, mas também de entreter. E é bom também podermos retirar esse lado dos livros. Claro, e assim, de entretenimento eu diria até, agora utiliza-se muito de mindfulness, quando tu estás a ler, tu não estás a fazer mais nada, estás naquele universo, né? Estás concentrada naquele universo. Isso era quando eu lia muito, isso era a coisa que eu gostava mais. Se fechava a porta do quarto, punha-me a ler, e eu, muitas vezes mesmo estavam-me a chamar para jantar, assim eu nem ouvia nada, porque estava completamente desfocado. Nem te apercebes que estás a ler, realmente. Sim. E achas que as escolas têm feito aqui o seu papel? Fala-se muito do papel da disciplina de português e do seu programa. Achas que está a cumprir o seu objetivo? Eu acho que tem feito um papel importante. Eu acho que está melhor do que estava quando eu era aluno no ensino secundário. Eu acho que o Plano Nacional de Leitura tem feito um esforço para acolher outros títulos, outras experiências de leitura, têm tentado ir ao encontro também daquilo que os estudantes leem e daquilo que os estudantes querem ler, porque lá está, nós temos, para incentivar a leitura, nós temos sempre que a dar como uma coisa boa, não é uma coisa que não é uma obrigação. E acho que sim, acho que tem havido uma evolução bastante positiva nesse sentido, mesmo ao nível dos títulos incluídos. E eu próprio, quando estava no ensino secundário, li bons livros por culpa, entre aspas, do Plano Nacional de Leitura. Por exemplo, um dos livros que mais me marcou foi o Esteiros do Sueco Pereira Gomes. Sim. E eu nunca teria lido esse livro se não fosse o Plano Nacional de Leitura e se não fossem as aulas de português. E foi um livro que acabou por marcar bastante a minha experiência enquanto leitor, por um lado, e por outro também a minha percepção enquanto cidadão, porque aquilo é uma história também para partilhar com os leitores que não conheçam o livro. É uma história sobre meninos que trabalhavam, não é? Que começavam a trabalhar muito cedo nas fábricas e ali naquele meio, e eu lembro-me de ler o livro e o meu pensamento sobre aquele livro foi: ainda bem que isto já não existe em Portugal e temos sempre que fazer as coisas para evitar que coisas destas se repitam, ou seja, que as pessoas sejam tão pobres que tenham que começar a trabalhar aos 9, 10, 11 anos. Esta foi a minha leitura na altura do livro, lá está, porque eu sou otimista, e na altura outro colega meu apresentou o livro também e a leitura dele foi muito mais pessimista, ou seja, foi muito mais sobre todas as pessoas que ainda enfrentavam condições de vida muito difíceis. Isto, fomentar esta leitura, fomentar este conhecimento e esta reflexão, acho que é um papel importante das escolas. Se eu acho que toda a gente, ou todas as escolas, ou todos os professores o fazem da melhor maneira, não. E acho que todos nós sabemos isto, há professores melhores, há professores piores, e nem toda a gente consegue incentivar a leitura como uma coisa boa. Felizmente eu tive professores que o fizeram, e aqui também eu lembro principalmente do 11º e do 12º ano. Eu tinha como professora a professora Anabela Mendes e ela incentivava muito que nós pudéssemos ser nós a escolher os livros que levávamos e que apresentávamos nas aulas de português, e para mim era um dos momentos altos do período, era quando podia contar aos meus colegas o que é que eu tinha andado a ler. Sim, mas Achas que também entre os professores ainda há muito aquele debate entre a alta literatura e aquilo que é baixa literatura e que os jovens não deveriam ler? Achas que isso também condiciona aqui a divulgação da leitura para os mais novos? Pode condicionar. Acho que sim. Acho que invariavelmente acontecerá haver pessoas que são mais céticos sobre certos tipos de livro, mas acho aí também que acho que tem que mesmo que haver um ajuste entre as expectativas dos professores sobre aquilo que querem que os alunos leiam e aquilo que os alunos querem ler, porque as pessoas não vão começar por ler os grandes clássicos. É complicado. É difícil de ler. Se tu não tens uma experiência de leitura, exato, tu vais ler um livro cujo vocabulário tu não estás habituado. Quando eu comecei a ler, quando era miúdo, uma das primeiras coisas que os meus pais me deram, ou seja, além dos livros em si, foi um dicionário. Porque muitas vezes eu estava a ler e encontrava palavras que não sabia o que é que significavam e perguntava-lhes o que é que significavam. E então depois eles deram no Natal um dicionário, 1998, ainda está lá. E eu utilizava o dicionário como um ajudante de leitura. E esse é um crescimento que tem de se fazer. Ora, tu, se estás a ler um livro e tu precisas mais tempo no dicionário do que a ler o livro, tu vais desistir facilmente. Então acho que tem que haver mesmo este ajuste. As pessoas têm de começar, e acho que aos professores também cabe, às vezes, esse papel, de fazer um contexto. Claro, há literatura que é má, há livros, nomeadamente alguns destes livros que se tornaram muito populares, que até ao nível dos valores que passam não são muito bons, mas do lado dos professores também há que fazer essa pedagogia para que as pessoas consigam, na sua experiência de leitura, através da sua experiência de leitura, perceber o que é um bom e um mau livro, perceber se o livro está a passar uma mensagem que é errada. Por exemplo, uns livros que foram muito populares, não sei se ainda são, mas que foram muito populares há uns anos, que são os da saga After. Aquilo passa ali uma data de mensagens que eu acho que são muito tóxicas dos relacionamentos, não é? A trama central do livro é um relacionamento abusivo. E eu acho que se idealiza, ou seja, o próprio livro idealiza o relacionamento abusivo como um relacionamento ideal. E isso pode ser, de alguma maneira, pode distorcer para o leitor mais jovem, que tem menos experiência, aquilo que pode esperar, não é? Para a sua própria vida. Mas nós não podemos proibir as pessoas de ler claro, estes livros, ou seja, nós temos que as deixar ler os livros e elas tirarem as suas próprias conclusões, bem, se for útil e possível, também dar a nossa ajuda. Sim, claro. Aliás, eu costumo dizer, e também já o disse aqui várias vezes, que tu, quando começas a ler, não começas a ler os Maias, começas a ler algo diferente e provavelmente não tão bom. E depois é um processo gradual que tu vais aprendendo e conhecendo livros cada vez melhores. E acho que também há aí o papel dos professores em depois conduzir para as leituras que podem ser melhores ou piores para ti. Agora, falando do teu percurso atual e da tua vida atual, já nos disseste que não consegues ler com a frequência que gostavas, mas que géneros literários é que mais lês? E achas que têm mudado ao longo dos anos? Eu pergunto isto porque eu própria estou a sentir isso, sinto que os meus gostos literários têm evoluindo e gostava de saber se sentes o mesmo. Sim, tanto que eu inicialmente, enquanto leitor, o que eu gostava mais era mesmo tudo o que eram coisas de aventura ou policiais. Sempre que eu preciso de ler, ou seja, de eu ir à minha zona de conforto, é esse o tipo de livros que eu leio. Eu acho que são livros fáceis para, se tu precisas, estás numa fase em que te apetece ler, mas que não estás com muito tempo. Eu acho que ler policiais ou ler livros de aventura, sei lá, por exemplo, livros da Agatha Christie, são livros bons para recomeçar. Por exemplo, eu uma altura apanhei à venda a 1 euro livros de bolso da Agatha Christie, da Miss Marple. E então eu peguei e comprei uma data deles e li. E li muito rápido, ou seja, lê-se muito bem, lê-se muito fácil um policial. Eu ultimamente também gosto de romances históricos, mais do que quando era mais novo. Por exemplo, agora ando a ler um que se chama Isso Não Pode Acontecer Aqui, que é um livro do Sinclair Lewis, foi lançado em 1935. E é um livro sobre um hipotético candidato à presidência dos Estados Unidos, que é um candidato fascista. E aquilo foi lançado ainda antes, não é? De tudo o que se passou a seguir, e acaba por ser um livro muito premonitório, porque tu estás a ler sobre a campanha que aquele possível candidato fascista faz, que é o Buzz Winthrop, e tu encontras muitos paralelos com a campanha, por exemplo, que o Donald Trump fez em 2016 e depois em 2020 na recandidatura. E foi muito engraçado, porque era um livro de 1935, ele voltou a ser muito lido em 2017, a seguir à eleição do Trump, e eu comecei a lê-lo recentemente. O livro era do meu colega de casa, ele entretanto saiu de casa, mas eu pedi-lhe para deixar o livro e ainda tenho estado a ler. Diria também que tenho estado a fazer aqui alguma habituação a esta coisa dos cómics. Eu nunca tinha lido banda desenhada antes, e com o Heartstopper acabei por abrir a porta a isto, que é um livro infantil, praticamente é um livro infantil ou juvenil, mas que eu achei a série da Netflix muito boa, e tive a curiosidade de ver como é que era aquilo em livro. É dos poucos casos que eu acho que a série é melhor do que os livros, porque acho que a série permite explorar pormenores da história que o livro não explorava, porque contrariamente ao que acontece num romance, não é? Tens muitas páginas, é muita coisa. Num livro de cómics o livro é mais pequenino, claro. E pronto, e é dirigido a um público também com outras características, então tu acabas por ter que ser mais condensado. E então é engraçado ver isso, ou seja, que normalmente os romances históricos, né, tu lês o livro, depois vais ver o filme e... O livro supera quase sempre. O livro supera porque tem detalhes, não é? Por exemplo, a saga Harry Potter. Ah, sim. Eu era um leitor, aí eu li estes livros em tempo recorde, era uma coisa doida. Os livros saíam, eu comprava no próprio dia, normalmente acabava com o livro, porque eu tinha uma coisa de gula com aqueles livros e eu não descansava. Eu lembro, por exemplo, o Ordem da Fênix, eu fui comprá-lo, eu sentei-me à tarde na minha secretária a lê-lo, parei para jantar, voltei a ler e acabei. Pronto, foi assim que eu li esse livro. E depois eu acho que alguns dos filmes não correspondiam. Sim, sem dúvida. Agora, neste caso, a banda desenhada é diferente. E nem sei como é que eu não tinha falado de Harry Potter aqui no programa. Era uma grande falha ir embora sem falar disso, porque, como é óbvio, marcou muito a minha experiência de leitor. Eu estabeleci uma relação tão forte com esses livros e depois com os filmes, que eu senti que quando vi o último filme, ok, pronto, agora és uma pessoa crescida, tipo, eles já estão fora da escola e tu também, e tu também agora és um adulto. Pois, e tu que ainda apanhaste os Harry Potters a irem saindo. Eu, quando li o Harry Potter, já estavam todos cá fora, já estavam os filmes todos feitos. E isso deve ter sido uma experiência diferente. Estavas naquele boom do Harry Potter. Sim, foi. Eu vi o primeiro, por exemplo, eu comecei a perceber que havia qualquer coisa, porque eu não comecei a ler logo de início. Ou seja, os primeiros livros saíram para aí em 97, acho que a Pedra Filosofal saiu em 97, eu não comecei a ler logo aí. Mas lembro que ia sair o filme em 2001 e toda a gente estava a falar daquilo. E depois deram-me o segundo livro. Foi o primeiro livro que me deram, não foi o primeiro. E foi estranho, porque eu li o segundo livro. Deram-me o segundo livro, eu li o segundo livro. E depois fui ver o filme do primeiro. Ou seja, a Pedra Filosofal. E depois li o livro assim. Nunca me esquecer da minha experiência de visionamento do primeiro filme, porque vi o filme em Coimbra, no Cinema Avenida, já nem existe, no Cinema Avenida, na sessão da meia-noite. Eu senti aquilo uma coisa mesmo intensa, mesmo que magia, mesmo, ver um filme à meia-noite. E sim, era uma grande febre, e foi uma grande febre até ao fim, que eles não conseguiram prolongar, eu acho, com estes filmes dos Monstros Fantásticos. Sim. E que depois acho que toda a polémica que acabou por envolver a autora também não ajudou, porque acho que começou a haver uma desvinculação entre a base de leitores e a autora, que era vista pelos leitores como exemplo a seguir. Sim. E havia uma relação realmente de fãs entre os leitores da saga e a J.K. Rowling, e sinto que começou a haver aqui um distanciamento, e isso tirou alguma... Acho que mesmo para quem começou a ler depois, que já não encontrou exatamente o mesmo ambiente que nós tivemos. Claro. Olha, e tu, enquanto jornalista, consideras que a própria profissão te obriga a ler? Sim. Aliás, eu acho que o facto de eu ler tanto ao longo do dia, não são livros, não é? Mas o facto claro. De eu passar a vida a ler, de manhã à noite a ler coisas, me tira um bocadinho de disponibilidade para ler outras coisas. Outros livros que eu gosto de ler são livros de reportagem. Eu, por exemplo, lembro de um livro de um jornalista que ele agora é assessor de imprensa da Iniciativa Liberal, mas na altura era jornalista, que era o Otávio Lousada Ribeiro, sobre uma campanha eleitoral, já não lembro qual era, que eu li metade desse livro na livraria. Depois pensei assim, se calhar compro o livro para conhecer estas pessoas. E é um tipo de livro que eu gosto muito. Em mais dois livros de jornalistas que eu gostei muito, um sobre como é que foi criada a geringonça, eu não me lembro das autoras, mas também jornalistas de política que escreveram esse livro. E depois um outro livro muito interessante para futuros jornalistas, eu acho, é o livro sobre o Independente, sobre o jornal Independente, as histórias do jornal. Foi escrito pela Liliana Valente e pelo Filipe Santos Costa, também jornalistas da área política, que estiveram na equipa do Independente. Eu gosto em geral de ler estes livros de jornalistas, é uma escrita acessível, com ritmo, e gosto disso. Agora, eu passo a vida a ler, de manhã à noite a ler. A minha experiência de leitura acho que me ajuda muito na minha profissão, no sentido em que primeiro uma pessoa que leia mais escreve melhor, e uma pessoa que esteja habituada a ler acaba por ter também uma facilidade para ler rápido e para ler, para destacar os pontos-chave de um texto. Ou seja, isto é mesmo uma coisa de treino, quanto mais lês, melhor vais estar apto para ler. Sim, depois ajuda-te em imensas vertentes da tua vida que não estão diretamente relacionadas com a leitura. E agora, passando para a pergunta famosa deste programa, se pudesses jantar fora com um escritor, vivo ou não, quem seria e porquê? Pergunta muito complicada. Pois dizem-me todos isso. Porque, olha, nunca pensei nisto. Quem é que eu ia? Eu acho que deve ser um bom companheiro de jantar o Manel Alegre. Íamos ter algumas discordâncias na nossa refeição, provavelmente, não é? Uma conversa sobre política, de certeza. Mas lembrei-me dele porque um dos livros que eu li também no Plano Nacional de Leitura, O Homem do País Azul, eu não gosto muito de ler poesia, e na altura foi uma experiência agradável fazer essa leitura. E agora estava aqui a pensar, eu para ir jantar com um autor tem que ser alguém que tenha a cara de gostar de comer e beber e estar bem à mesa. Portanto, lembrei-me do Manel Alegre. Não, pode ser, imagina, podes gostar, querer muito conhecer um determinado autor, mas pensar, pá, não é a companhia ideal para um jantar. Parece-me uma boa escolha. E por fim, qual é o livro da tua vida? Portanto, se do escritor foi difícil, imagino que esta ainda seja mais. Qual é o livro da minha vida? Eu acho mesmo que Os Teiros, que eu já referi, que é o livro da minha vida, porque foi o livro que mais marcou a minha experiência de leitor e a minha experiência como pessoa. Foi o que eu lembro-me de estar a contactar com aquela realidade do livro e sentir de alguma maneira que aquela experiência que eu estava a ter, que me estava a definir politicamente e civicamente. Para mim, isso sempre foi uma coisa também muito fundamental na minha existência, ou seja, a maneira como eu estava perante os outros e perante a sociedade politicamente, e portanto aquele livro, estava a lê-lo e a pensar, ok, este livro está a ajudar-me a ter consciência sobre aquilo que eu quero e aquilo que é importante para mim. É engraçado que eu comprei Os Esteiros há para aí umas 2 semanas e acho que agora vou mesmo lê-lo porque deixaste-me curiosa. Espero que gostes. Olha, a nossa entrevista fica por aqui. Muito obrigada por teres vindo. Acho que foi uma conversa muito interessante que os nossos ouvintes certamente gostarão de ouvir. E, enfim, pode ser que voltes cá numa próxima, nunca se sabe. E a ler mais, não é? Espero que a próxima já tenha mais livros para falar. Muito obrigado. Boa sorte para o programa e para tudo. É sempre um gosto ter-te aqui na rádio. Muito obrigada. Para os nossos ouvintes também, muito obrigada por terem ficado connosco até ao fim. Fiquem bem, fiquem com os livros e até para a semana. Agora é que me livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros.